Senhor, ouve o clamor, cidadãos de Siquém clamarão. Um rei entre nós, quem escolherá? Os filhos de Jerubal, eles devem lembrar. Abimeleque se ergueu com promessas e poder, mas seu coração traiçoeiro fez a luz do amor se perder. Ó Senhor, que reina a tua voz, que em verdade e sinceridade seja o amor que nos traz paz. Rei dos reis, em ti somos livres, em tua sombra encontramos a vida. As oliveiras, figueiras se negaram a reinar. O espinheiro se ergueu, mas não pode nos governar. Jotão clamou no monte, a voz do povo a ecoar. Se é de verdade que o seguis, ó Senhor, vem nos guiar. Ó Senhor, que reina a tua voz, que em verdade e sinceridade seja o amor que nos traz paz. Rei dos reis, em ti somos livres, em tua sombra encontramos a vida. Fogo e sombra, a escolha é clara. O mal se ergue, mas não vai durar. Teu amor é a nossa fortaleza.